Jet 6741, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 80 graus, 10 nós. Livre decolagem, 6740. 41. Sou Salvador, WebJet 6723, no ILS da 11, da 10, passo da base. 6723, mantém aproximação e favore a autorização de pouso. 6723, na sua escuta. Se for 3.016. 300. Jet 6723, pouso autorizado, cabeceiro 10, vento 18, 0 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, Jet 6723. Senhor 4, prossiga. Por gentileza, eu poderia solicitar info aeromédico na posição 11 aqui quando a gente parar. Tem um passageiro passando mal. Afirmativo, eu estou olhando para esse pode tomar qual é o motivo? Parece que está em fase de toque, não sei. Um médico aqui. Minha 741, 340, voa da EL. Direto da EL, 340, 6741. 723, torre 118,6. Voando 754, torre 118,6. 18,674, obrigado. Reassumindo a proa de Duna, desce para 2000, 10 autorizado, aliás, 3566. Duna para 2000 autorizado, tá 3566. Decola de imediato. Livre decolagem, Romeu Oscar, vento no 90 graus, 11 nós. 4-1. 9-4-1 no vetor para sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na Pro Norte, limite inicialmente localizador. Pro Norte, limite ao lado, Pro Norte. Afirmativo, vai autorizado para 2000, 10.016, é o número 4. 2000, Pro Norte. 754, mantenha a aproximação e formarei pista livre. 754. Webjet 6723, sala 39, direito com 219. Direito com 219, 5723. Webjet 6723, liberou. 6723, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, pro 6723. 4-1, reduz para 180 mais. Boa noite, 0-1-4-1. Controle aqui, Lula Melosa. Decolando na busca, estacionado 0-1-5-3. Obrigado, Leopoldo. Qual foi o nível autorizado pela torre, Lula Melosa? 2.500 foi direto, Tiarão. Seria? 2.500 direto, em forma estimada para pouso. Mais 4 ou 90 da praça. Copiado. Pode curvar direito, 94. No 941 reassume na proa de Duna, autorizado direto. Duna, autorizado direto, 94. Torre Salvador, boa tarde, pioneiro no 2. Sou 190, parou 50 com a 9. boa tarde. Uma via chegada Mari para 2010-2016. Via da Mari 2016 do Valdeslar. A dona no localizador, 3566. 3566, chama a torre agora 118, meia dúzia completa, ele. Muito obrigado, bom dia. Torre Salvador, tá? 3566, 3 milhas pra Simbra. 3566, reposta externo, baixado e travado. Voltará. Pioneiro no 2, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 80 graus, meia dúzia nove. Livre pouso para o Pioneiro no 2. Controle TRIP 5486 solicita. Prossiga 5486. Seria possível voar direto Lençóis após Mombo, senhor? Aguarde. Externo, baixar travado, 3566. 3566, mas a pessoa se acalmar aí que está livre. Web 6741, chama o Recife 1251 na secundária 3325. Recife 1251, alterna 13325, 6741. O 941 estabilizado? Afirma. Planta final, chega o trem, chama a torre 1118-316. Obrigado. Pro pátio militar. Pro direito, o pioneiro consegue para o pátio militar. Então 3566, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 90 graus, 10 horas. E o pouso pista 10, o tá 3566. Torre Salvador, Lona 941, boa tarde. Número 2 para pouso, mantém a aproximação, informarei que está livre. Gente, 941. O 5486 autorizado, Lençóis direto. Obrigado, 5486. chama Recife agora, frequência 12545, secundário 12685. 12545-2685, obrigado. Te aguarde, pioneiro, aguarde. Aguarda, pioneiro. No 941, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento no 70 graus, 10 nós. Nível pouso na 10, vou no 941. Escuta? Prossiga na escuta. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01. Janeiro no 2, autorizado cruzamento da pista no 028. Até o pátio militar. No pátio militar tem frequência livre. Negativo, tá cruzando agora a pista. Vai reportar ela livre e no pátio militar frequência livre. Pioneiro. Gol 941, são os 47, direito no 2009. 2009. Obrigado. Boa pista. Gente, boa tarde. Boa. Gol 924, isso aqui é o desvio à esquerda da Projetap. Livre. Obrigado. Só agora na 941, boa tarde. Na 941, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, Alfa. pesado, Golão 24, 3 milhas solicitando. 7924, completa final, checa o trem, chama a torre 118, pessoal meia. 18-6, muito obrigado, senhor, bom domingo. Boa. Salvador, gol 1924, boa tarde, estabilizado no LS, 2 milhas para o dia certo, abaixado para o Fábio J. 924, gol autorizado no 0, vento 1-0 graus no 29. Teve pouso, 9-0, gol 1924, estado no 0 no meio. Boa tarde, voo 1328. 1328, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, direto ETAP. Direto ETAP 2016, ano 1328. Olha o Moro 670, boa tarde. Boa tarde, no meio 00, desce a nível 050, chegada Mari. Controle, 490, boa tarde, gol 697. Gol no 697, desce para 4 mil pés, ajuste ao 0 no meio, chegada bom. 4 mil, 0 no meio, bom. Fica bravo, prossiga. Fica bravo do Costa Azul para o CIA. Eu assisto. 7. O meu fica bravo está autorizado direto, CIA. Bravo. Sola 57 direita, mantém minha escuta, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 924. Grau autorizado no meu pé, decola da nossa rede curva esquerda no corredor forte, controle 1208, transponder 0171. Autorizado então, um axé, confirmando, é voo local, só TGL em Valença? Inter 2 a bordo, Nibra Saná, táxi, Sonho 1862. Autorizado ETAP no 600. Obrigado. Voo no 697, confirma indicado aqui, mantém? 276. Sente por gentileza 240 nós. 240 para o voo 697. O meu Oscar Bravo segue para pouso no CIA ou sobrevoo? É, pouso no CIA, senhor. Positivo, reporta visual com local de pouso. Tá, vou. Chamador foi 0, ela 398. O 398, acione a identificação. Achei o braço, Luiz. Muito bom dia, Alton 3144, novembro, espere. Bom dia, 3144, descida ao nível de voo 060 na chegada Mari. 060 na Mari, então 3144. O Full Série no 398, contato relé estabelecido, mantendo o nível de voo no 20. Agora aproximando a posição Conde a 3.8 milhas. 3.8 milhas, voo na Pro de Bonf, chegada prevista é Bonf. Reporta no ideal descida. 398, reportará. Gente, braço fixo autorizado no meu pé. Recordando 7 curva direito na Xé, controle 120 decimal 8. Transponder 0115. Os dois abortos, para metade, torre no 1862, Bravo, Kilo. Vai para Pouso. 7 Romeu, fica Bravo, livre, frequência de coordenação, Pouso. Bravo. Quebec Serra, prossiga. Tá do táxi até a Oscar, chama na Oscar. Positivo, mantenham no 1500 pés de condições visuais via corredores, reporta em Paripe. Bravo, que Luiz, que livre essa noite, sempre no instante. Ingressando na Juliette, 924. 10924 até o portão 10. 10, obrigado. Voo no 600, a descida está autorizada para 3 mil pés, o ajuste é no 096. 3.016, mesmo. Autorizado 050. 050, tá 3144. Salvador, 6723 da Web. 723 Web Fortaleza, autorizado, 330, Whopper do 119. Roda 10, curva direita, corrigindo, curva esquerda, Momo, transição frote. Controle no 20, décima 8, transponder 5523. Você é para Salvador, Victor, Mike Beck? Sim, Mike. Cara, poderia confirmar a saída Momo, transição frote e o transponder 5523. Nível 330, a saída correta, Momo, transição frote, controle 1208. Deixa eu posicionar. Nível 330, Momo, frote, 6723. Autorizado rotatório aqui no Quebec Serra.